qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter um International sonho apresenta Guerreiras Mágicas de Heia. Meninas Lucy, Marina e Anne foram convocadas pela Princesa Esmeralda para se tornarem guerreiras mágicas e salvarem o mundo mágico de Zephyr. Lucy e suas companheiras conseguem acordar um dos gênios, Ceres, e continuam agora sua jornada para localizarem os dois gênios restantes. Mesmo assim, as coisas mais uma vez se tornam difíceis quando aparece em seu caminho Morgan, a criatura da luz que rapta Marina e Anne e as leva como prisioneiras. Lucy consegue escapar e combate a criatura sozinha, vencendo o terrível monstro. As meninas fazem, então, a promessa de se tornarem guerreiras mágicas, custe o que custar, e de voltarem para casa juntas. Windom, o segundo gênio. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. O que houve, Inov? Me perdoe por incomodar na sua hora de descanso. Mas as guerreiras mágicas logo chegarão ao templo do céu onde o gênio Windom se encontra adormecido. Mestre, por favor, me dê permissão para parar essas intrusas. Alcyon, Ascot e Caldina já falharam. Permita que eu persiga as guerreiras mágicas. Inov. Eu certamente voltarei diante do senhor com notícias de vitória contra essas guerreiras. Por favor, me permita ir atrás das três meninas para que eu possa recompensar vossos desejos. Perdoe a minha rudeza. Eu falei demais. Tudo o que está fazendo é expressar a sua fidelidade a mim. Provou que se preocupa com as minhas metas. Sim, senhor. Então vá. Sim, mestre. Que tempestade terrível. Tivemos sorte de encontrar essa caverna. Pupu! Ei, você vai ficar encharcada se ficar aí. Anne, vem pra cá. Pupu! Tá. O que aconteceu? O tempo estava tão bom até um minuto atrás. Será outro sinal de que Zephyr está mesmo entrando em colapso? Ei, quer parar de falar coisas assim? Mas o Cleve falou que o tempo esteve muito bom durante todo o ano, não falou? Faz um tempão que ele não fala com a gente. Será que ele está legal, hein? Foi por pouco. Sem chance. Eu não estou preparado para esticar as canelas num lugar como este. Anne, está me ouvindo? Anne! Férreo! Puxa, Férreo, você está legal. De onde você está falando? Estou num lugar com uma vista incrível. Mas até aí dizer que estou legal é exagero. O vento está muito forte e este lugar é meio perigoso. Diga onde você está. Claro. Estamos abrigadas numa caverna logo abaixo do templo da montanha no céu. Venha, mas venha com cuidado, Fério. Certo, mamãe. Valeu a ajuda. A gente se vê. Tchau. Ai, o amor é lindo. Uma mulher. Ei, você está bem? Vamos, levante-se. Onde estão as ervas? Disse ervas? Fério! A febre dela baixou bastante. Ela já devia estar boa. Mas quem é essa moça, afinal? Não faço ideia. Ela estava caída no caminho. Escuta, e a troco de quê você veio nos encontrar aqui, Fério? A troco de quê? Eu vim ver a minha querida. Bom, e além disso, eu tenho umas coisas para falar para vocês. Ela está acordando. Onde estou? As minhas ervas! Onde estão as minhas ervas? Ora, não se preocupe, eu peguei todas elas. Meu nome é Cera, sou de um vilarejo lá embaixo. Meu irmão ficou com uma febre muito forte, então eu saí para pegar algumas ervas. De repente, começou a chover e eu não consegui mais voltar. Eu não sei o que teria acontecido se você não aparecesse. Eu gostaria muito de agradecer por você ter me salvado. Ora. Foi uma boa coisa você ter aparecido, Fério. Vamos esperar aqui até a tempestade passar. Tempestade? Como tempestade? O que é isso? Hã? A tempestade é como isso que estamos tendo agora. O vento assobia, caem raios. Existe um olho que é o centro de tudo isso, com nuvens dançando em volta dele. Eu nunca vi uma criatura tão feia assim. Existem tempestades em Zephyr? Hã? Eu nunca vi os céus tão violentos como agora. O Guru Clef não disse isso a vocês? Monstros sempre existiram em Zephyr, mesmo em tempos de paz. Mas esse clima... Temos que correr. Nosso mundo não tem muito mais tempo. Foi isso que eu vim dizer a vocês. Bem, meninas, o sol está se pondo. É melhor vocês descansarem um pouco. Creio que é a melhor coisa a ser feita. Descansem. E você? Eu ficarei acordado e observando. Não é comum se ter a oportunidade de ver essa tal de tempestade. Cera, o que foi? Não consegue dormir? Estou muito assustada com tudo. É verdade? É verdade que Zephyr está morrendo? É sim. Mas as coisas vão dar certo. Tome a sopa, ela vai ajudar você a se acalmar. Tá bom, mas só se você provar um pouco dessas ervas que eu colhi. Tudo bem. Ah, isso é gostoso. Que bom. Espero que isso ajude a pagar o que você fez por mim. Por uma sopa como essa, eu salvaria você 1 milhão de vezes. Que exagero. Ei, olhem! A tempestade passou. Nós já podemos continuar. Não. Eu acho que eu peguei no sono. Sério? Cuidado. Obrigado. Mas eu vou ficar bem. Puxa vida, mas... Está com a febre muito alta. Deve ser por causa da chuva de ontem. Deixem que eu cuido dele. Eu sei que vocês têm uma importante missão a cumprir. Tá, iremos então. Vamos, Anne. Já estou indo. Ah, espere! Por que está com esse olhar no rosto? Olhe, Anne. Não desvie a sua atenção por nada. A única coisa que tem que ter em mente é salvar Zephyr. Eu sei disso. E você pode. Eu tenho certeza que pode salvar Zephyr. Anne, eu acredito em você. Eu acredito. Eu entendo. Eu vou voltar trazendo o gênio comigo. Pode apostar. Cera. Cera, por favor. Cuide bem dele. É claro. E aí, vamos logo então? O que é isso? Eu não consigo me mexer. Então quer dizer que a Anne se preocupa bastante com você, não é, Fé? Do que é que você está falando? Gostaria de saber como ia se sentir se Anne morresse diante dos seus olhos. Como é que é? Quem é você? Gostou mesmo do sabor das minhas ervas, né? Isso é bom. Seu rato! Você é um dos homens de Saga! Eu lhe agradeço. Eu achei um ponto fraco em uma das guerreiras mágicas. Tudo o que tem a fazer é ficar aí grudado na parede sem poder fazer nada enquanto assiste aquelas meninas serem exterminadas. Aquela menina chamada Anne. Ela vai chamar o seu nome muitas vezes antes de morrer. Maldito. Maldito! Será que não podia ter mandado essa máquina para revisão mais cedo? E eu acho que ainda está meio baleada do último ataque de Zaga. Me chamando. O gênio, ele está me chamando. Anne! Anne! Ela sumiu! Ah, não se preocupe, Marine. Quando Ceres te chamou, você também ficou assim. O gênio está aqui no templo. Provavelmente, ele chamou a Anne para perto de si. Mas será? Vamos entrar também. Venha. Lucy, espere por mim. Guerreiras mágicas, esse é o máximo que vocês irão. Isso não parece uma cerimônia de boas-vindas, parece? Bem, se é assim... Lendária guerreira mágica. Você que entrou neste templo é merecedora do meu poder. Quem seria você? Meu nome é Windom. Um dos gênios que continuam seu sono, aguardando a chegada daquela que trará o título de guerreira mágica. É esse? O outro gênio? Esse pássaro gigante? Você que mereceu receber os meus poderes. Mostre-me a força que mora em seu coração. Mostre-me a prova da força que você traz em seu coração e que a fez merecedora dos meus poderes. A força do coração que a fez merecedora do título de guerreira mágica. Força em meu coração? Mas o que atrás, não fui capaz de protegê-la. Lucy! Elas não foram grandes oponentes. Puro desperdício de energia. E quem é você? Meu nome é Inov. Estou aqui para cumprir as ordens do meu mestre Zagar e destruir vocês, guerreiras mágicas. Então foi você que fez isso, Marine e Lucy? Yeah! Esqueça. Ah! A minha espada não funcionou contra ele. Eu acabo de dizer, você não tem a menor chance. Se as coisas iam ser tão fáceis, eu não entendo por que perder tempo em arranjar uma isca. Uma isca? Estou falando daquele pequeno idiota. Velho! Ora, quer dizer que você sente mesmo alguma coisa por aquele garoto? Aquele garoto? Como sabe sobre Fério? Então você... Cira! Exatamente. Portanto, se prometer se ajoelhar diante de mim e desistir dessa ideia ridícula de se tornar uma guerreira mágica, eu pouparei a vida dele. Fério! Não é terrível para você assistir ele sofrer? Tudo que tenho a fazer é lançar o encanto daqui e o corpo dele será feito em pedaços. Agora, prometa que não se tornará uma guerreira. Prometa! Esse rapaz, mesmo que eu fizesse o que você pede e a vida dele fosse poupada, ele nunca ficaria feliz com isso. E quanto a Marine e Lucy, que têm me acompanhado nessa jornada, elas são minhas amigas e estavam dispostas a darem suas vidas para me proteger enquanto eu falava com o gênio. Jamais as abandonaria para fazer um acordo covarde com você! Muito bem, guerreira mágica. E o que pretende fazer? Eu pretendo combatê-lo e tentar salvar Fério! Então morra! Minha guerreira mágica. Eu testemunhei a força do seu coração. O gênio! O quê? Não pode ser! Não pode ser! Agora é hora de eu ressuscitar e revelar a minha verdadeira forma. O outro gênio acordou! Essa força... Minhas caras guerreiras mágicas. A hora definitiva de sermos um só ainda não chegou. Amy, até esse dia eu devo mudar minha forma e me tornar só uma parte de você. Aguardem com paciência. Você tem certeza que já está bem mesmo, Fério? Eu acho que não devo mais me encontrar com você, Zane. Hã? Eu só acabo atrapalhando. A decisão mais acertada é eu sumir de vez. Conseguimos superar em nove e acordar o gênio justamente porque você veio aqui nos apressar. Velho, você não vê que no fundo nos ajudou? Ah, pare com isso. Não posso me perdoar. Esqueçam que eu existo. E quanto a Zephyr, por favor, Não deixem de salvar esse mundo enquanto ainda é tempo. Eu sei que vocês podem fazer isso. Adeus. Ei, espere aí. Nossa, o cara não deu a menor chance. Pobre Fério. Anne? Me desculpem pelas lágrimas, mas não consigo parar de chorar. Anne. Anne, tem certeza? Você vai mesmo querer esquecer o Fério? Não, claro que não, não. Então é fácil, não se esqueça dele. Traga ele sempre no seu coração. O Fério não pode mesmo ser culpado. E se você desejar isso profundamente, eu tenho certeza de que poderemos cruzar com ele de novo e fazer com que ele entenda que ele não teve culpa de nada. Zephyr é assim, você sabe disso. Lucy. Lucy, você sempre tem razão, Lucy, sempre. Esse é um mundo onde o poder do pensamento positivo comanda tudo. Mestre Zakhar, minhas sinceras desculpas. Por favor, devolva a minha forma original. Assim eu poderei definitivamente acabar com... Esqueça. Senhor? Rafaga, apareça, Rafaga. 当たりましたか？